ataque, altímetro no 019, reporte na Oscar, para ingresso no 7. Ótimo. Deixa eu aproximar a senha, essa que foi a cabeceira no avião, deixa eu entrar em Salvador, agora eu não vou te disse falar, senhor. Dos últimos. Para do 3.000, para 2.000, vamos dar o tempo. Correto, está vendo o procedimento, você para todos os meus pés, última que é 0019, estamos estabilizando no locador, rumo no 5. Está passando o óbvio, é a 3.000 do céu. Certo, na aproximação, guardando o pistão no zero livre, altímetro no 019. Liga para trás. Tá lá, cruzando o final do LFT, deixa para os meus pés, deixa eu me estabilizar no outro lado, rumo no 5. Ativo, autorizado para ser liberado, é passará estabilizado o localizador. Juliette, mantenha a posição. Xander 6140, autorizado decolar, pista no 0, vento no 40 graus, 14 nós. Decolar, Xander 6140. Confirmando, vai prosseguir para 10 ou para 17? 10. 28 na aproximação, guardando autorização de pouso. Vitorinho de Juliette, autorizado anel e manter, cabeceira 17. Autorizado na 10, o vento é 140 graus com 13 nós, com 13 nós. Autorizado na 10, autorização. Telema 140, decolos 22, controle 20, decimal 8, mover vantagem. Controle 08, vantagem. Controle Salvador, Telema 140, cruzado, Telema 140. Conta com a da Anel, com a Rádio Fui, mantendo de voo 350, Sela Fuca. 4350 na Fuca, Xenemé 17, o vento 140 graus com 15 nós. Senhor, essa que fica do seu modelo, chama agora pelo F1, 18, disse para o seu bom, pelo seu bom. Vai estar no tempo, no tempo. Senhor, na luz. Nossa, 250. Aéreo e Matheus, cabeceiro no 0, vou no 250. Aéreo e Matheus no 0, vou no 250. Que família não existe, se tu é tão negócio. Terra no solo 24, à direita, na delta, solo 21, decimal 9, boa tarde. Bruno e Juliette, decola os 24, controle 120, decimal 8, tão bom, boa tarde, graças. C 150, o vento a 140 graus, com 15 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, pista no zero, vou no 250. Opa, foi. Sinal da 120, prevalecer extravado, passou o certo. E o Gol 5, aproximação, aguardando autorização de pouso. O M737 da Gol, iniciando rolagem, pista no zero, altímetro no 019. E o vento para cheque 140 graus com 15 nós. Aguarde, pista livre. Aguardando, pista livre, bomba. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus com 15 nós, 15 nós. Autorizado, pouso, pista 10. Bono 250, decolas 26, controle 120, decimal 8, tomão V, boa tarde. 208, boa tarde, bono 250. Da PUCA, sobre uma célula 350. 350, perdeu da PUCA, o 1250. Autorizado, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter, 1-0, na perna. decolado aos 3-0. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. Bom gol. 0-8, obrigado. Bom dia. Patrão, deu 0-9-0 no TEC, decolado 50. 0-9-0 no TEC, contato radar, seleção 1, sobre o mantém nível 340. Preparo 340, pode voar, frango? 9-0-7, direto, não. E vou direto, campo 9-0-7. Voo 1-2-5-0, chame centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, até 1-2-5-5. 1-2-6-8-5-2-5-5-5, Recife, voo 1-2-5-0. Secundário 1-2-5-45, bom voo. 1-2-5-45, camarada. Voo 1-2-5-0. Chama 213, autorizado em área decolar, pistão 0, vento no 40 graus com 1-1 no nosso. Ponte, uma produção 9017. Aguarde, mantém a saída e chame agora o centro Recife em 128, decimal 35, alterna 123, decimal 80. 2235-2380, boa, tá 9017. 4, ponto de espera da 0. Azul Caetano 44, não usado em área, manter pistão 0. Ali manter pistão 0, 4-4-4. Coxa M2, 1-3, decolado ao 3-5. Chama agora o controle, Salvador, frequência 1-2-0, decimal 8. 2-1-3. Sinal 6213, contato radiado, saiu da São Lomas, subiu uma 360. São Lomas, 360. 62, número 3, chame centro de Recife, frequência 128, decimal 35, a perna. 123, decimal 8. chegar. Esse é Golfo Bravo, retorna aí demais. Copiado, Torre do Golfo da Presente, autorizado cruzamento do eixo da aproximação da pista 1-0. Chame na curta final da Animar, o vento agora em Salvador de 1-4-0 graus, com 3 nós, que legal no 0-9. Autorizado cruzamento, chamará na final da Animar, até o agora. Sendo que o Oscar, reporto a 500 pés, um Robson 44, prestes a cruzar agora o eixo da pista 1-0, não interfere com sua decolagem, agora autorizado da pista 1-7, que o Romeu Oscar, vento no 40 graus, no 3 nós, que negão no 0-9. Yankee Kilo, ciente no pátio 5, autorizado o ingresso, chama em área e pronto para decolagem na pista no 7, Papa Romeo Kilo, Yankee Kilo. Tango Kilo, Romeu Oscar, decolado ao 5-0, time agora o controle de Salvador, frequência 1-2-0, do final 8, valeu. Acelera o código 0221, reporte no zero, descida, operação de João Salvador. Sete, deixa para o de trás, comunicação direto Parite. Salvador, azul 2709, ponte terra, estão no zero pronto. Sete, 119, mantenha o ponto de espera por correção autorizado em área e mantenha o pistão no zero, azul 2709. A Lima, azul 2709. Tiro sombra do professor Clash. Opa, meu filho, Yankee Kilo, Senegal no 019, autorizado decolar, questão 7, vento 1-4-0 graus, com 1-2-9. Juno para 2010, aí eu tinha 0-8, reposto no Pereira Luiz, LS, questão 0. Pressa de exame, LS, na 0-3-3-0. No 0-6-0, 0-3-0-4, deixa para 0-5-0. Então, o Golfo considera seu solo ao 5-2, vai estacionar a frequência livre, vamos descansar. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1-4-0 graus, com 1-2-9. Anunciando azul 2-7-0-9. Opa, o meu quilo, Yankee Kilo, decolado ao 5-3, chama agora o controle Salvador, frequência 1-2-0, decima 8, valor. 1-2-0-8, graças, boa. Ele Salvador, muito boa tarde, Papá, o meu quilo, Yankee Kilo, decolou, sai da água na pista. Boa tarde, Papo Romeu, Kilo e Yankee Kilo, contato radar, saída Arbor 1, suba e mantém nível 400. Tem a 400 aqui, né? Quilo solicita a proa 255 a fim de evitar formações. Rio Brasil, Quilo Yankee Quilo, após Brasil, Ponte Elefa. Ponte Rio Elefa, o Quilo Yankee Quilo. Controle Salvador, Azul 2709. Contato radar, saída Arbor 1, suba uma tenda 180. Obrigado, 180, Arbor 1, Azul 2709. Após estado, desça para 2 no pé, veja o estilo time com 0, 1 no 8. Reporte localizador que são 0. Após estado, estão autorizados até 2-1-10. Reportará estabilizado o início da estação 3 da semana. E o mundo elétrico? Sente o telefone. Continua 330, continua a aproximação, reportaria pista livre, eu tenho um Airbus precisar decolar agora aqui, Cristiano Zé. Romeu Kilo, Yankee Kilo, chame centro Recife, frequência 128 decimal, correção 128 decimal 8 até 1260. 128 260. Boa, o que não tem? Sobe 58, chame agora o controle salvador, frequência 120 decimal 8, bom ver. 1208, bom, trabalha mais. Seletor em 118 decimal 95. 95, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, então 3605, passa 1400. 3605, boa tarde, contato radar, seleção voo 1, subiu uma tela de 3601. Então 3605, então 3605. Sono externo, 3804. 3204. Copiado 3204, continua a prestação, repórter aí, pista livre, trânsito por fora do estado. 3204, aguardando a presença de porta. 475, boa tarde, ponto de zero, zero, pronto. Boa tarde, tem 475, mantém o ponto de espera, pista no zero. Estou ponto de zero, 475. Puxa, na minha 330, no solo 01, libera a pista próxima à intersecção à direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. Cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento de 140 graus, plano 3 watts. Autorizado, pouso pista no zero, tem você checado. 3204. 347 no 5, por gentileza, confirme esse visual com a Airbus da companhia, agora curso final, pista no zero. Afirmativa visual, para quanto está transmitindo? 7 no 5, após passagem do tráfego, pouso autorizado, alinhar e manter pista 10, 347 no 5. Após a passagem do tráfego lateral, a retaguarda ali mantendo 10, 347 no 5. contato no solo 03, libera vista próxima, intersecção à direita. Chame solo, frequência 121, decimal 9. Lá na alta direita, 129, obrigado, 11, na cidade, 3304. Monitor da frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Azul 2709, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, altera 1260. Fecha 120, decimal 8, chame bom voo. Conheço o voo. 8260, Azul 2709. Boa tarde, contato radar CW Bruno, subiu uma cena 360. Pegar por 1360, voo 2013. Boa tarde, chegada a ponto, desceu para 4.000 pés, ajuste 1.008. 378, decolado Azul 3, acione 5166 e chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, senhor Bom. 308-33-78, obrigado, informa a banda de urubus na rolagem. Banda de urubus na rolagem, sente. Contato radar, saída Momo, sobre a matéria 370. 370, saída Momo, 3378. Sul 2013, chame centro de Recife, frequência 1208, acero 1260. 2881260, 3. Autorizado decolar pistão 7, ventando 30 graus com 149. Novembro, decolado ao 1:30. Chama agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 040, sem contato radar na saída Coral Uno Bravo, reporte para o regresso. Coral Uno Bravo vai reportar para o regresso. Vamos 3, 7, 7, 7, 8. é um terreno informe, Andrés Corredor Interlagos, você pode rotatório usar algum campo?